estão a luz em minha alma. Talvez a chama esteja pequena, quase à beira de se apagar. Bem-vindo ao nosso 16º episódio do podcast Filosofia de um Jovem Dentista, aqui é o Matheus. E aqui é o Cléderson. Vou pedir pro Cléderson vir mais perto para ele pegar melhor o microfone. É verdade. Aqui é o Cléderson. E aqui é o Matheus. Nós estamos aqui, hoje é um dia 10 de fevereiro. 10 de fevereiro, diretamente de Richmond, Virgínia. E aqui é um prazer estar com vocês nesse ótimo sábado, dia de descanso, finalmente. Amém, depois de uma semana toda de aulas. Uma semana toda de aula e trabalho. E trabalho, né? Ininterruptas. Agora, finalmente, um dia de descanso para a gente poder refrescar os nossos pensamentos. Na verdade, e descansar a nossa mente das coisas mundanas e pensar melhor em Deus. É, isso é verdade. É sempre bom. Eu acho perfeito esse timing. Não, é verdade, sim. Aliás, eu acho que podia ter mais um sábado no meio da semana. Talvez a semana pudesse ser formada só de sábados. Seria ótimo formado só de sábado, mas Deus fala que trabalho é uma bênção. Trabalho e a gente precisa se esforçar também. Mas nós estamos aqui, nós queremos mandar um abraço para o pessoal, nossos amigos e nossos ouvintes. Pela, é verdade. Para a web.tex, que ela falou que ia colocar um link nosso no blog dela. É verdade, depois ela passou o link pra gente, do dela? Não, eu tenho o blog dela, eu tenho o link do blog, se não me engano. Então depois você me passa porque eu quero entrar lá, ainda não entrei. Tá, não, mas não, o blog dela é mais jornalístico, entendeu? Mas ela falou que ela ia fazer tipo um podcast. Ah, tá, é do material que ela tem, entendeu? Tipo, religioso. Ah, então estamos esperando pra gente ouvir. Estamos ansiosos. Também quero agradecer ao Marco Paulo Bernardino. Ah, deixou... é verdade. Deixou outro comentário lá pra gente. Muito bom. Muito bom. E a gente recomendar a todos a ler. É sempre bom vocês lerem o comentário e deixarem seus comentários também. É verdade. Deixarem seus comentários. Por favor, deixem seus comentários, né? Vocês podem mandar um e-mail pra gente. Mas isso é muito grande o nosso meio, então a gente prefere que você deixe um comentário. É jovemadventista, tudo no singular, .blogspot.com. www. Não precisa de É verdade. Então é jovemadventista.blogspot.com. Nosso e-mail é mateusik8, com dois S's, mateusik8, @msn.com. E o seu Cléder? O meu é Cléder, com D, não é Kleber nem... Clever é Cléder com D de dado. Com D de dado, ponto Pérez com Z, @gmail.com. É isso aí. E nosso tema de hoje é uma continuação da nossa parte da última semana. Que eu não pude estar por motivos sonolentos. por motivos mais sonolentos. Não, é que eu já tava dormindo quando eu cheguei. É verdade. Eu não queria acordar ele. Mas também, se a gente não grava na sexta-feira, a gente não grava durante a semana. Esse é o problema. Mas, tá aqui. Alô? Aí, voltamos. Cléderson? Tivemos um lapso de falhas técnicas aqui. Falhas técnicas aqui, desculpem por isso aí. Desculpa mesmo. E, então, voltando. Tá, a continuidade do tema da semana passada. A continuidade do tema que é tem visão, mas não vem. Que basicamente a gente falou da cegueira material da última vez, das pessoas são cegas pelo materialismo das coisas. Hoje em dia eu acho que é uma das coisas mais comuns. As coisas mais comuns. Um exemplo, eu não sei qual foi o exemplo que foi citado semana passada. Foi do... Calma aí. Foi balão? Que eu falei esse. Não, foi de balão, que ele foi cegado pelas riquezas que ele ia ganhar. Eu acho que outro ótimo exemplo de cegueira espiritual seria a esposa de Ló. Essa é uma boa, realmente. Olhou pra trás. Ela não quis abandonar. O que acontece a maioria das vezes hoje é que as pessoas não querem abandonar as coisas que elas possuem por Deus. Exatamente. Espera aceitar a Deus, mas continuar amando as coisas mais do que Deus. Exatamente. Os bens materiais. Nós também, eu acho que todos temos problema. Todos nós. Eu falei na minha última vez do meu sonho de ter uma Apple Mac. Nós devemos orar pra que Deus... Exatamente. Pra que Deus cure nossa cegueira espiritual depois, acerca do materialismo. Isso aí, depois de passar o background do que foi da última vez, essa semana nós vamos falar sobre a cegueira pelo temor. E a cegueira pela autopiedade. Cegueira pela autopiedade. E vai ter essa segunda parte, tem mais uma, que vai ser o desfecho de tudo isso. Eu até tava pensando em nomear esse grupo, ensaio sobre a cegueira. Em uma pequena alusão, né? Uma pequena alusão ao livro de José Saramago. Mas tudo bem. É, fala que não foi original. Mas é verdade, são estudos, ensaios sobre a cegueira espiritual. Ó, oh, viu? É uma boa. Tá. De repente a gente ganha até prêmio Nobel. Tá, tá voltando à realidade. Eu viajei. Voltando à realidade, tá. Você quer começar falando de história? Eu começo. Ah, tanto faz. Então vai ser, ó. Então você fala outra. Tá. Você me ajuda nessa também. Nos auto-ajudaremos aqui. Beleza. Eu acho que um exemplo que nós podemos ter de cegados pelo temor é Eliseu, não é? Eliseu, ele tava fugindo do rei da Síria. É, no caso, o Geazi. É. Vamos ler aqui. O servo de Eliseu. É, mas tipo assim... A história é de Eliseu, mas o exemplo é o servo de Eliseu. Vamos ler aqui, se vocês tiverem com a sua Bíblia, 2 Reis 6, 17, você quer ler, Cláudio? Tá aqui. Mas eu vou ler hoje. Então, o Cláudio vai procurar, enquanto isso eu vou repetir. É 2 Reis 6, 17. Eu já vou falar, se você está no carro ouvindo o nosso podcast, não abra sua Bíblia. Para a segurança da nação. Para a segurança. Dos outros motoristas. Vem isso, eu tô com... Você achou, Cláudio? Aham, uhum, 6, 17. 2 Reis 6, 17. Yes. Uhum. Então orou assim, no caso do Eliseu, né? Ó Senhor, abre os olhos do meu empregado e deixe que ele veja. Então, o que foi que aconteceu? Eliseu estava fugindo do rei da Síria. É verdade. A gente vai ver aqui um pouco qual que é essa história, porque Eliseu orou e pede... Por que que o empregado não estava vendo e o que que ele não estava vendo? Essa yeah, é a questão. You got it. O empregado dele não era cego, fisicamente falando. Exatamente. Então, essa cegueira que nós estamos falando é uma cegueira espiritual. A gente já falou isso já, né? A gente já falou. Tá bom, então. A história é a seguinte. Eliseu estava fugindo do rei da Síria. Uhum. E eles estavam acampados? Estavam acampados? Deixa eu procurar aqui. Aqui. Perseguindo Eliseu a aldeia de Dotã. Ou seja, eles estavam na aldeia de Dotã. Uhum. O servo de Eliseu, Geazi, ele acordou de manhãzinha para ir poder buscar... Água. Ele acordou de manhã para buscar água e percebeu que estava completamente cercado do exército dos inimigos. Ele saiu correndo de volta para Eliseu e gritou. Eu fico imaginando a cena, entendeu? O cara tá lá saindo mó de tranquilo, pegando beber água. De repente ele olha assim pelo mato e vê umas coisas assim meio se mexendo, entendeu? Ou seja, ele tinha uma ótima visão física. Ele voltou correndo lá para Eliseu e falou: nós estamos cercados dos inimigos. O que foi que Eliseu falou para ele? Você até achou aí, Cláudio? Eliseu, ele falou bem assim, ó: não tenham medo, porque quem tá com a gente é muito mais do que quem tá com eles. Nós temos um exército muito mais numeroso que os sírios. Essa foi exatamente a moral que ele falou. Você quer ler? É 2 Reis 6, 16. Tá aqui, ó. Eliseu disse: não tenham medo, pois aqueles que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com ele. Olha lá. Entretanto, isso não foi o bastante. Ele sentiu que o servo dele não estava completamente vencido pelo temor. Então Eliseu então ele fez uma oração pedindo a Deus que curasse a cegueira espiritual de Geazi. Que é o que a gente leu. Você pode ler de novo? É 6:17? Uhum. 2 Reis 6:17? Tá. Então Eliseu orou assim: ó Senhor Deus, abre os meus olhos e abre os olhos do meu empregado, desculpa. Abre os olhos do meu empregado e deixa que ele veja. Então, agora... Deus respondeu a oração dele. Aí o empregado olhou para cima e viu que ao redor de Eliseu o morro estava coberto de cavalos e carros de fogo. Agora, tipo assim, as pessoas... Eu penso assim... Tá, isso foi o quê? 4 mil, 5 mil anos atrás? Foi mais ou menos isso? 3 mil? 4 mil. Uns 3 mil anos atrás. 3 mil anos atrás. O que a gente pode aplicar isso hoje? Entendeu? Tipo... É essa uma lição obsoleta? O mundo hoje... Eu acho que é um mundo que vive com medo. A gente vê em várias revistas, eu lembro até quando, ano retrasado, eu lembro de ter visto umas 3 revistas com capa falando sobre pânico, medo. E até hoje que a gente vê o mundo, tanto por causa do terrorismo e tal, que as pessoas vivem com medo. Tava lendo num blog de uma mulher que mora em Paris, e ela falou que ela entrou no metrô outro dia e tinha um muçulmano lá. Tava, e tudo bem, isso é um pouco uma coisa de estereótipo, um pouco de preconceito, entendeu? Mas as pessoas olhavam pra ele com medo. Foi isso que agora, porque ele tava com uma mochila, entendeu? E é isso que ultimamente, com essa revolução, com essa revolta todos em torno dos quadrinhos muçulmânicos, foi que explodiu, não foi? Tipo, essa questão de muçulmanos se sentirem com medo na Europa, se sentirem estereotipados na Europa, entendeu? Foi o que eu li nesse blog, por exemplo. As pessoas olhavam, a mulher contando, né, que as pessoas olhavam pro muçulmano que tava com uma mochila com medo. Será que esse cara vai explodir o meu metrô? E o muçulmano provavelmente olhava para as pessoas morrendo de medo, entendeu? O que essas pessoas vão fazer? Me atacar porque acham que eu sou um terrorista? Porque agora divulgaram que todos os muçulmanos são terroristas, entendeu? Então a gente basicamente tem medo de tudo hoje em dia. A gente tem medo de tudo. Só que você percebe que, tipo, essas coisas muitas vezes tem aquele medo que você, sabe, que você não vê solução. Entendeu? Tipo, tem aquele medo específico. Medo dos problemas, medo do futuro, medo de tudo. Exatamente. E muitas vezes as pessoas ficam cegadas por isso. Medo do vestibular, no nosso caso. Medo do vestibular ou medo do futuro. Medo do futuro. A gente, muitas vezes, não enxerga, a gente fica com tanto medo que a gente não enxerga que Deus pode ajudar a gente, que Deus sempre tá lá do nosso lado. Isso já aconteceu comigo, já. Auxiliando a gente. Já aconteceu com você? O tempo todo. E você olhasse e falasse, nossa, o que eu vou fazer do meu futuro agora? Eu não tenho dinheiro para pagar o meu vestido, para pagar a minha faculdade, eu não tenho negócio. O que eu posso fazer, entendeu? O que eu posso fazer? E a gente não enxerga que Deus está por trás de tudo, guiando tudo. Que ele até fala pra gente não se preocupar com o futuro. Porque olhar os lírios do campo. Olhar os lírios do campo. Eu amo esse verso. Porque cada dia é o seu dia. Ah, exatamente. E cada dia com seus problemas. Com seus maus. E qual que era o outro salmo que você falou, Clarison, que você achou apropriado para esse texto? Sim. Se vocês quiserem a Bíblia de vocês, é um salmo muito bonito. Salmo 121. Vou ler os dois, acho que os dois primeiros versos. A gente percebe que aqui nesse salmo, Davi ele começa cegado pelo medo, pelo temor. Eu tô pulando minha Bíblia. Tá. Ele começa: olho para os montes e pergunto, de onde virá o meu socorro? Toda vez que você se pergunta de onde que vai vir o seu socorro, e você significa que você não pensou em Deus. Da onde que vai vir? Da onde realmente vem o seu socorro. E foi o que Davi fez aqui. Ele olhou para os montes e perguntou. E depois dele pensar, né? Lógico que ele colocou tudo assim. Entendeu? Mas imagino que deve ter sido o processo. Que nem a gente passa todos os dias, porque Davi não deixava de ser humano. O meu socorro vem do Deus, que fez os céus e a terra. Então a gente aprende bastante aqui. Que tem uma musiquinha assim. Tem. Eu tenho uma musicona. Então, eu achei isso muito importante. Eu acho que isso é uma batalha nossa, entendeu? É uma batalha nossa. A gente colocar Deus em frente dos nossos medos. Em frente dos nossos medos, é verdade. Isso é uma batalha que todos nós enfrentamos. Todos nós. E nossa segunda cegueira, desculpa pelo erro de concordância. Nossa segunda cegueira é... Fala com Deus. A cegueira é pela autopiedade. Essa é uma coisa meio estranha, tipo assim, uma coisa meio indefinida, entendeu? Pela autopiedade. Aí. Fica meio aberto, assim, entendeu? Tipo, em que você fala cegueira pelo tamanho, logo de cara você já sabe o que é. Pela autopiedade, seria... A gente vai usar o exemplo de Agar, que... Quem foi Agar? Agar. Agar foi... Era serva de Sara, esposa de Abraão. De Abraão. E Sara era... Sara era esposa de Abraão. Não, era infértil. Era essa a palavra infértil que eu tava procurando. Tá bom. Sara era esposa de Abraão. Esposa de Abraão. Sara era infértil e não podia ter filhos. E Deus prometeu a Abraão. Aí é outro. Esse é outro tipo de cegueira. Que eu acho que nós vamos acabar não falando. Qual que é? Que é a cegueira por falta de confiança. Não seria medo, temor essa aí, Cláudio? Porque é o seguinte: Abraão não confiou em Deus. Mas eu não sei. Porque Deus tinha falado: vou te dar uma geração. Você vai ser pai de uma nação. Os seus filhos vão ser... Que nem a areia do mar. Que nem areia do mar. E Abraão não acreditou. Uhum. E Sara não tinha 100 anos já e não tinha filhos. Sei lá, quase 100 anos. Um pouco menos, né? Sério. É. Quando os anjos foram visitar, era 100 anos. Uhum. Ou era ele que tinha 100 anos. Tá. Não importa. Tá, ela era uma pessoa velha, já tinha passado da época. Não era tão diferente aquela. Não era tão diferente naquela época de hoje. E então... E o que fez? Abraão e Sara. Sara concordou. Sara que foi ideia, não foi? Foi ideia de Sara, eu acho. Foi ideia de Sara. Então, e Abraão concordou de que Abraão tomasse Agar pra ter como filhos com ela. Como sua concubina. Como sua concubina. Posso falar as palavras? Acho que sim. Tá. Tá, moral, naquela época existia o costume de, se a mulher não podia ter filhos, o esposo pegava uma serva da esposa para ter filhos que seriam tecnicamente filhos da esposa. Agora, a gente precisa ver que isso não é provado pela Bíblia. É verdade, isso não é provado pela Bíblia. Que apesar de muitas pessoas terem várias mulheres, que nem Davi teve? Não, Davi não, quer dizer, desculpa, Davi, Salomão. Salomão teve, Davi deve ter tido, teve sim, Davi teve. Mas a gente vê os problemas que elas deram. A gente vê. Ah, um exemplo clássico dessa história de Abraão foi todo o problema que deu, porque Abraão tomou Agar como esposa e Sara, que já era esposa dele. Os ciúmes entre uma e outra, o que Deus, e depois Deus aprovou que Abraão expulsasse Agar da casa dele, porque não era do plano de Deus que Abraão tivesse duas mulheres. Bom, é pelo menos o que eu vejo nessa história toda. Sara pediu pra expulsar e Abraão tava com pena, né? Expulsar a mulher e é o filho, mas Deus falou: pode mandar. Lógico que Deus ia cuidar dela, o que nós vamos ver agora. Exatamente. Ah, vocês podem abrir a Bíblia de vocês, se vocês estiverem capacitados para isso. Se vocês não estiverem no carro. Eu estou tentando achar uma aplicação pra colocar música com a Anderson. Vai, enquanto você lê. Tá bom. A gente vai ler lá em Gênesis, abrindo o livro de Gênesis, capítulo 21, versículo 19. Gênesis 20... Calma aí, como é que é? Gênesis 21, 19. Pode ler, Clarice. Só a versão aí mais... É, versão jovem. Você não achou? Então, calma aí. Então, ó. É 21, 19? É. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço d'água, e foi-se, encheu o odre de água e deu de beber ao moço. Tá, na minha versão, então Deus abriu os olhos de Agar e ela viu um poço. Ela foi, encheu o odre de água e deu para Ismael beber. Tá, essa história que a gente estava contando agora há pouco, Abraão expulsou Agar da casa dele, expulsou Agar e Ismael, que era o filho de Agar, e no deserto. Então você imagina como que Agar estava no deserto. Ela estava provavelmente chorando muito. Sozinha, com o filho dela. O filho dela tinha 13 anos nessa época, eu acho. Eu acho que isso é o pior, tipo, você vê o seu filho passando fome, entendeu? Seu filho morrendo de sede. Então, eles estavam no deserto, imagina o calor. Uhum. E eles estavam andando em círculos, provavelmente, porque o deserto não é uma coisa muito fácil. Mas Deus tinha falado pra ela de que ele estaria com ela. Deus tinha falado. Mas mesmo assim, ela devia estar pensando assim: ah, tipo, que desgraça que é minha vida. Eu era uma serva, de repente tenho filho, daí por causa dos ciúmes da outra, eu sou mandado embora e Abraão tem um filho com a outra. Ela, imagina o tanto de desprezo que ela deve ter sofrido por parte de Sara, os ciúmes, tudo. Sei lá, eu acho que a vida, ela naquele momento, não sei se você já se sentiu no momento da sua vida, que tudo de ruim está acontecendo por você naquele momento. Eu já senti, mas eu não sei se foi o único momento que eu vou sentir isso. Entendeu? Eu acho que isso acontece com a gente várias vezes também. Aquele, ah, por que isso foi acontecer? Com jovens, com adultos. Cuidado, coitado de mim. Olha o que aconteceu comigo. Olha o que aconteceu comigo. Fui o alvo de injustiça. Olha o pastor da igreja não gosta de mim. E o professor de português. O professor tirou a minha nota. Ela tomou o meu laptop na aula. Então, a maioria entendeu. Deixa eu ver aqui, rapidão. Voltando pra minha linha de pensamento. Ah, tá. Então a Agar tava lá, pobre coitadinha, toda autopiedade, entendeu? Tava. Que pena de mim. Quantas vezes a gente não fala disso? Ah, pena de mim, entendeu? Eu acho o ápice do egocentrismo. É verdade. Mas isso é autopiedade. E ela se esqueceu de que Deus tinha prometido que ia cuidar dela. Então, ela estava chorando quando o anjo chegou para ela e falou, tipo, falou para ela, perguntou: o que, que você está chorando? Você não se lembra que Deus mandou te proteger? E abriu os olhos dela e ela viu um poço de água. Só que calma aí, ela... Não, ela falou tem uma outra coisa aqui antes disso. Calma aí, Deus abriu. Aqui, ó. Isso aqui que eu acho interessante, ó. Enquanto ela se debatia em autopiedade, deixava de perceber uma poderosa luz. Embora ela estivesse perdida no deserto, Deus não a havia perdido. Agora, o que eu acho interessante é o seguinte. A gente pode perceber que entre essa e o servo de Eliseu, o Geazi, os dois tinham a coisa ali na frente, né? Tipo, Eliseu, ele falou pra Geazi olhar. Entendeu? Ele falou, olha, ele olhou, não viu nada. Essa veio a luz sobre ela, também não viu nada, entendeu? Ou seja, só depois, realmente, eles tiveram a oportunidade de ver antes, entendeu? Tipo, eles sempre tiveram a oportunidade, mas sempre, tipo, houve um momento apoteótico antes. Daí Deus abriu os olhos deles. Não, é verdade. Entendeu? Você entendeu mais ou menos cegos, o ponto que eu tava querendo chegar assim? Foi um ponto que eles estavam do maior desespero que eles tinham. E que tava ali na frente deles. Tava ali na frente deles, mas eles... autopiedade ou o temor deles ou o que for, então, foi, tipo, cegou eles. Exatamente. Daí Deus abriu os olhos dela e ela viu um poço de água. Ela viu um poço de água. É importante até que Deus tinha feito promessas pra ela, que ela esqueceu. E aí o anjo falou pra ela que ia fazer desmaiar uma grande nação. Ele realmente fez uma grande nação. Há mais algumas coisas? Eu acho que a gente vai terminar por aqui já. Ah, não, é uma frase aqui que eu peguei. Não, é outro papel. Esse é o meu papel. Tá, na verdade são duas frases que eu queria ler. Uma sobre a cegueira pelo temor e outra pela cegueira pela autopiedade. Essas frases eu tirei da Revista Adventista. É, isso tudo está na Revista Adventista. É, tirando nossos comentários. Tirando nossos comentários úteis. Mas, nos nossos comentários úteis, mas a parte útil de tudo isso está na Revista Adventista de fevereiro de 2005. O título dela é Tem Visão, Mas Não Vem. Tem Visão 20x20, Mas Não Vem. Tá, a frase sobre os cegados pelo temor é o seguinte. Quando somos assaltados pelo temor diante de obstáculos intransponíveis, também podemos pedir que o Senhor nos abra os olhos espirituais. Então, a primeira coisa que você faz quando você está com medo de alguma coisa é você pedir que Deus abra seus olhos para que você enxergue que Ele está lá sempre te ajudando. Porque nós, por nós mesmos, não conseguimos ver isso porque nós somos fracassados. Deus só com o poder dEle que nos salvou que pode abrir nossos olhos. E outra que é cegado pela autopiedade, que a frase é... Desespero e autopiedade depressa produzem cegueira espiritual e morte. Mas quando o Senhor nos abre os olhos para vermos sua fonte, Ele promete que jamais teremos sede outra vez. Então toda vez que você está com autopiedade e desespero, isso vai produzir sua cegueira e sua morte espiritual, se você não persistir naquilo. Mas quando o Senhor abre os olhos, então oremos de novo, nós procuramos a Deus, oramos. Nós procuramos Ele para tirar... Para tirar, pra remover. Que nem quando Saulo... É verdade. Pra remover as escamas dos nossos olhos. Pra remover a catarata do nosso olho. A miopia. A miopia. Todas as outras doenças espirituais que nós temos em nossos olhos. Oftalmológicas. Tá. Voltando pra linha de pensamento aqui. É, por aí. E o que quer dizer? Que muitas pessoas acham que eles foram... Não, muitas pessoas acham que eles foram pra tal ponto que não tem como voltar. Não é verdade, entendeu? Né? A gente acha, não, eu cometi o pecado. Como é que fala? O pecado. O pecado em. Esqueci você entendeu? Eu entendi, mas eu quero. O pecado imperdoável? O pecado contra o Espírito Santo? É, exatamente. Não. Aí quando o Espírito Santo é imperdoável. Não, tipo assim, em que muitas pessoas acharam que eles cometeram um pecado tão grande, sem tão volta, grande, que tão não grande, tem mais que volta. Não tem mais volta. Mas a nossa música que a gente vai colocar agora vai mostrar que tem. A gente vai terminar por aqui também. Deus sempre perdoa a gente, Ele sempre vai buscar onde quer que a gente esteja. Então, basta nós aceitarmos o perdão dEle, aceitarmos a graça dEle sobre nós. Que não é difícil, é só você aceitar. As pessoas ficam pensando que precisam fazer um montão de trabalhos... Precisão, aceita Deus de verdade que você vai mudar sozinha. Você vai mudar sozinho. Aceitar a Deus envolve oração, envolve Bíblia. Não é aceitei a Jesus e deixou sua Bíblia na gaveta e não ora nunca. Porque isso não mostra que você aceitou Jesus, porque você não está se apegando a Ele. E que eu acho o que aconteceu aí em que não foi uma aceitação verdadeira, entendeu? Não foi verdade. Porque quando você aceita, quando você realmente aceita a graça de Deus, você vai procurar estar mais perto de Deus. Não, exatamente. Quando você aceita, você tem interesse naquilo. Você tem sede daquilo. Sede da palavra. Sede da graça. sede do Espírito Santo, sede do amor de Deus. Isso pode ser suprido pela água da vida que Jesus cita lá em... Eu li essa semana, em Marcos, Lucas, peraí, Lucas, eu acho. Calma aí. Então é sede, sede, sede, é isso que você tem, sede? É fervoroso. Eu costumo me empolgar aqui. E essa sede só pode ser suprida por Deus. Só por Deus. Aqui, ó. Naquela ocasião que Jesus se encontrou com a mulher samaritana no poço. Nós estamos falando de sede aqui. E Jesus falou assim. Tá. Jesus está falando que poderia dar para ela a água da vida. E mais tarde, aqui, mais, um pouco mais para frente, Jesus fala que quem beber dessa água não terá mais sede de novo. Porque a água que eu lhe der, né, Jesus falando, tornará nela uma fonte de águas que dará vida eterna. Amém. E outras pessoas, você poderá dar dessa água para outras pessoas também. Que entra o testemunho de novo. A gente vai ficar por aqui. Então, se você acha que você foi muito longe no pecado, ouça essa música. E não saia até você acabar de ver essa música. É uma música da Regina Mota. Com... O nome é Ovelha Errante. Ovelha Errante. E espero que vocês gostem. Um bom sábado para vocês. Bom sábado, bom resto de semana. Bom resto de semana. Bom dia, dependendo do dia que vocês ouvirem isso. Bom dia. Ou boa tarde, boa noite. Tá. E fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Tchau. Eu já fui ovelha errante do pastor. Eu me afastei, quis seguir os meus caminhos e do aprisco me ausentei. Foi um passo após o outro, sem notar eu me perdi e já era. Escura, quis voltar, não consegui, e cercou-me o desespero. Tive medo de morrer, pois o frio congelava, não podia me mover, porque fui assim tão longe. Que tolice cometi. Se pudesse, eu voltaria para nunca mais sair. De repente ouvi ao longe uma voz tão familiar. Era o meu pastor chamando, quase rouco de gritar. Me avistou lá no penhasco e correu pra me alcançar. Me estendeu o seu cajado, abraça em seu peito e com força me sustém. Seu amor então me acalma e me faz sentir tão bem. Seu amor então me acalma e me faz